Estamos aqui, Rádio Sarau, ao pé da letra. Convidado de hoje, ele tem a aura latina, Daniel Monteiro. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, Bruno. Prazer estar participando do programa Ao Pé da Letra, os que estão sintonizando. Prazer é nosso e é uma honra tê-lo aqui. É, para quem não sabe, Daniel Monteiro é um músico, compositor, intérprete uruguaio que está aqui desde quando? Década de 80, do Monteiro? Cheguei no Brasil em 86, né? Aí andei por vários estados, até que me estabeleci em Santa Catarina em 91. Para o Entendi. Vale, do Vale, estamos aí sempre com a música, né? E sempre fazendo um trabalho solo, né? Ou com bandas, alguma coisa nesse sentido. Fui como artista, como músico, como compositor, por vezes como instrumentista em outras participações, e aqui comecei a me integrar na cena musical de Orlando, né? Depois fui Porto Alegre e finalmente vim para a região de Itajaí e aqui na região do Vale todo, enfim. E aqui a gente participou de grupos, então, mas sempre de Sim, no caso, né? Que são os que atualmente eu dou continuidade. Esses eventos, né? Não, perfeito. E é o seguinte, o último trabalho que você fez em CD, que você chegou a registrar, foi? O último trabalho que a gente lançou em 2008, Sim. né? É Ensaios, que é a música que dá título ao segundo disco, né? É minha e do Bento Nascimento. Perfeito. Para quem não conhece, Bento Nascimento, ele já é falecido, né? E ele teve bastante representação aqui na região. Ele é um. E como é que foi essa história assim do encontro? Você chegou a conhecer o Bento ou não? Não, na época eu estava saindo do grupo de baile e entrando definitivamente para minha história como Daniel Monteiro, vamos dizer, como músico atuante dentro da cena. Voltando, porque quando eu estava em Florianópolis, né, era Daniel Monteiro, depois, quando vim para aqui, para o litoral, para a Quarta Redenção, que aí o trabalho do Daniel Monteiro deu um tempo, vamos dizer. Aí, quando essa volta do trabalho, por sugestão de uma amiga, me apresentou os documentos. Depois que ele já tinha falecido, eu não cheguei a conhecê-lo, né? A título de desafio, de repente, né? Ou como sugestão, se surgisse uma possibilidade de uma música verde, de fim, encaixou a melodia com eles, com a letra, com a poesia, foi maravilhoso. Fico muito feliz e muito grato a Deus por essa possibilidade. Beleza, nós vamos escutar o som agora no primeiro bloco. O primeiro som que a gente vai escutar é da Ana Paula da Silva, compositora aqui de Joinville. Isso, grande Sim. amiga nossa. E também uma música, Daniel Monteiro, Ensaios. Ao pé da letra, volta já. Acabamos de ouvir Daniel Monteiro, Ensaios e Ana Paula da Silva. Estamos aqui com o próprio Daniel Monteiro, um grande compositor, grande músico aqui da região. E a curiosidade que eu tenho, Daniel, é o seguinte. Teve alguma dificuldade no começo com a língua portuguesa? Como é que foi, amigo? Eu sou, né? Ou seja, apesar de que tive sempre essa proximidade com a língua, né? No começo, Fronteiriço, tu diz que é uma cidade bem sobre a fronteira de Uruguai e Brasil, é isso? exatamente, eu sou nascido e criado, né? Em Artigas, uma cidade fronteira. Isso, o que separa as duas cidades é um rio, que não é muito muito extenso, né? Uma ponte que liga as duas cidades de 700 metros, onde tem livre passagem, né? Então era a vira e mexe estava aqui no Brasil e Uruguai, né? Exatamente, a convivência é muito cordial entre as duas cidades, são cidades irmãs, né? Então, assim, essa proximidade com a língua foi desde berço. Mesmo também porque os meios de comunicação são em comum para as duas cidades, tanto os meios de comunicação do Brasil para o Uruguai, como os meios de comunicação. Inclusive as notícias locais e tal, era uma coisa muito comum, né? Então, essa facilidade, vamos dizer assim, já desde lá, apesar de que carregava o sotaque, né? Isso é difícil perder completamente. Portunhol, né? Sim, a gente foi com o tempo lapidando né? Os erros, vamos dizer, né? Os erros e aquelas nuances daquele português que se fala mais na fronteira. E o fato de cantar música, né, brasileira, isso ajuda bastante, né? Da pronúncia. Bom dia a dia. Eu percebo isso quando eu, né, tenho aqui a possibilidade de cantar um pouco de espanhol. E é muito interessante você cantar o espanhol, porque a sensação que dá é que você está honrando a língua, né? Exatamente, Que, com todos os seus maneirismos e tal. E tu chega com acesso melhor às pessoas, né? então você sabe bem do que a gente está falando, porque existe essa parte, esse cuidado, né, do respeito com a língua. Eu canto em português, espanhol, quer dizer, também em inglês um pouco. Então, há sempre esse cuidado com o respeito com o compositor, com a palavra, e como para a gente estar chegando, né? Então, esse respeito, eu acho que é fundamental que os artistas tenham para com o público, né? Não é meramente uma manifestação da gente estar por estar ali. Acho que é interessante esse cuidado. Isso me ajudou muito, essa preocupação estética, né? Porque no começo essas dificuldades da língua existiam. Paulatinamente a gente foi sanando. Mas é impressionante, quase não dá para perceber né, o teu sotaque. Tem muita gente que tem isso carregado, mas a gente escutando você cantando e inclusive falando com a gente agora, é só levemente, né, lembra um pouquinho. Com respeito a compor, você prefere compor em espanhol ou em português? O desafio é semelhante? Nesse sentido é algo assim, a não ser que quando a gente sim vamos dizer, se dedica ao trabalho da composição com o propósito de que haja uma lapidação, né? Mas o primeiro momento sempre vem espontâneo, Sim, principalmente então já vai mais na intuição, como é que a melodia chama, tem esse lance eu acho que particularmente isso é muito interessante, né? É a melodia parece que chama a fonética, né? Sim, mas tem a questão das cenas, né, da sensibilidade. Ah, sim, claro. Você está num momento assim inspirado, aparece uma cena, algo especial, tal, você pega a caneta ou o instrumento, dois acordes, vê a palavra. Então, quer dizer, às vezes eu tenho que me policiar: não, peraí, vou fazer, se é para fazer em espanhol, aí já, né, não, não. Sim. As coisas foram acontecendo assim. Claro que eu tenho mais facilidade para ideias em espanhol, né? Em português já são coisas que eu me preocupo mais. Não são tão espontâneas. Porém, a musicalidade sempre vem primeiro. Procuro fazer coisas no instrumento primeiro e depois. Mas já aconteceu o contrário também, de estar sentado assim aqui na frente de uma letra, de algum poema, alguma coisa que eu escrevi, pá. Aí a música acompanha e vai se desenrolando. Perfeito. Nós vamos para o bloco 2 agora. Nós vamos soltar músicas que você sugeriu para a gente, que é Lamento Borrincano, né? Que é um clássico cubano, é isso? E Sim. uma música do Lenine, que eu sou meu guia, que como momento está no teu repertório, certo? Que faz um arranjo bem interessante. É isso? Tá, Isso vamos mesmo. escutar e daqui a pouco a gente volta e comenta mais sobre esses sons, beleza? Ok. Ok, ao pé da letra, volta já aqui na Rádio Sarau.